Passarit pelo lado direito, Perisic pelo lado esquerdo, Kramaric jogando hoje como homem de referência, Zlatko Dalic tem essas opções à esquerda. Tem ótimas opções aí do lado esquerdo da tela para você, o técnico da seleção croata. Arbitragem de uma liga importante para um jogo importante. A arbitragem vem da Premier League, vem da Inglaterra, Michael Oliver, Stuart Parks e Gary Beswick. Também da Inglaterra, arbitragem de vídeo hoje com Paul Van Bokkel. Paul Van Bokkel, VAR do assistente 1, Massimiliano Irrati, ele é o italiano. VAR do assistente 2, Kathleen Nesbitt. E o VAR do assistente 3, Juan Soto, que é venezuelano. Que é o VAR, Paul Van Bokkel, ele é da Holanda. Vinícius Júnior, Danilo, Alisson é o goleiro, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo. Mantém-se a escalação da vitória contra a Coreia do Sul. Casimiro, Paquetá e Neymar no meio-campo. Lá na frente, Rafinha de um lado, Vinícius Júnior do outro. E o nosso comandante no ataque é Richarlison. Essa é a escalação do técnico Tite. São reservas. É o Everton, número 12, 23, Ederson, 6, Alexandro, 8, Fred, 13, Dani Alves, 15, Fabinho, 17, Bruno Guimarães, 19, Antony, 21, Rodrigo, 22, Everton Ribeiro, 24, Bremer, 25, Pedro e 26, Gabriel Martinelli. Os dois estão fora, Alex Telles e Gabriel Jesus. Alex Telles não vai jogar, porque ele vai jogar... Não vai jogar mais a seleção brasileira, nem Gabriel Jesus. Apoiando camisa... Meio-dia. Apoiando camisa 10 da seleção brasileira em boa parte do jogo. Tudo pronto, vai rolar a bola. Brasil e Croácia, Croácia e Brasil. Que seja um dia especial. Com a energia... Que o povo brasileiro, o povo apaixonado pelo futebol, vai mandando para a nossa seleção. Vamos. Com a nossa corrente. Gente, estão na regressiva e a seleção brasileira está ali no bolinho. Vai rolar a bola. Obrigado, professor. Esperou um pouquinho. Autoriza o árbitro. Vale vaga na semifinal da Copa do Mundo. Brasil e Croácia nas quartas dessa Copa do Mundo de 2022. Com a única seleção pentacampeã mundial em campo. A única que disputou todas as Copas. Contra a atual vice-campeã mundial, a seleção da Croácia. Num duelo de altíssimo nível em busca do título mundial. Nossa torcida já dá nas caras. São mais três jogos para buscar o Hexa. Aqui vai trabalhando a bola, o Danilo. Esse aqui é Éder Militão. Vem na frente. Rafinha, de primeira, Paquetá. Brigou Richarlison, insistiu. Essa posse de bola vai ficar com a seleção da Croácia. A Croácia que é treinada por Slad Podalic. 56 anos de idade, desde outubro de 2017, é o técnico da seleção. Primeiro na história a qualificar a Croácia para três grandes competições seguidas: Copa 18, Euro de 20, Copa de 22. Do outro lado, aí o Tite, nosso treinador, 61 anos, desde junho de 2016, comandando a seleção brasileira, 80 jogos e 60 vitórias no comando da seleção. E o estádio é verde e amarelo. A torcida é toda nossa no estádio Cidade da Educação. E a Croácia tenta subir a sua marcação nessa primeira posse da seleção brasileira. Thiago Silva ou Marquinhos. A bola volta aqui para o Thiago. Vai apertar o Kramaric. Chega Danilo. Aí a Croácia sobe a marcação. Vem o Alisson. Toca na direita. Éder Militão, Casimiro aparece, ele vem para despachar essa bola na frente na direção do Paquetá, que dá de prima, consegue retomar, brigou Richarlison, Kovacic sai com ela dominada, vem a Croácia, e aí já tem falta do Casimiro em cima do Kovacic. Um detalhe para você, Michael Oliver, como eu falei, árbitro importante do futebol inglês, e a falta do Casimiro, são rivais hoje na Inglaterra, o Casimiro joga no Manchester United, joga no Chelsea, o Mateu Kovacic. Bola parada, Brozovic joga na Internacional, são jogadores de alto nível. Bola levantada para a área, fez o corte de cabeça Casemiro. Esse aqui é Josip Juranovic, também disputou essa edição da Liga dos Campeões da Europa pelo Celtic. Livakovic também disputa a Champions, disputou pelo Dinamo de Zagreb. Em lançamento, ganha no alto Marquinhos. O rebote é croata. Tá aqui o Lovren, zagueirão se manda. Kramaric fica por dentro, a bola vem ali, Juranovic acelerou, Luka Modric tenta levar, brigou, Richarlison estava lá para ajudar, levantou demais o pé, o Modric acabou fazendo a falta. Onde está o Richarlison, né, Luiz? Falando da importância dele no combate, aí até o lugar que nem é muito onde ele vai ficar no campo, mas ajudando, dando combate, disputando bola e ganhando o jogo do Brasil. Já é a segunda vez que ele volta legal, né? Ele fez isso, isso muito bem no último jogo e vai fazer isso durante o jogo todo. É muito importante na função. Dessa vez ele mais atrapalhou o Modric do que de fato. Vem essa bola longa, vai passar e chegar pro Vini. Dominou, Vinícius, parte pra cima, Vini. Dá uma balançada, puxa no pé direito, Vinícius. Ajeita aqui o Danilo. Atravessa, a bola chega no Casimiro, vai de um lado, chega até o outro. Militão, aí vai ter que recomeçar na seleção brasileira. Não tem problema. Calma, Casimiro. Vamos trabalhar essa bola. Eu tô falando com o Casimiro aqui nosso, não lá. Vem bola do Marquinhos. Pra ponta canhota. E que bola do Marquinhos. Chegou no Vinícius. Vinícius, cruzamento. E agora a marcação voltou. Vinícius, cabe o tiro. Vem bomba! Segura, Livakovic. É isso. O Brasil já começa arriscando na batida do Vinícius. Não, foi muito forte, né? Tá bom. Duas viradas para a esquerda. As duas, a bola chegou no Vinícius. Uma, o Brasil recomeçou. Esse lado esquerdo nosso é forte. É tentar insistir nisso. Apertou, Paquetá ganhou. Brozovic. Vem bem Rafinha para retomar mais uma bola. Acelera para o Vinícius. Não deu a bola, foi muito forte. Juninho, nos leva para campo nesses minutos iniciais. Como é que está a emoção? É para já tá tranquilo? A impressão, Luizinho, é que a Croácia não vai marcar pressão, mas se ela tiver oportunidade de subir todo mundo junto, ela vai fazer. Quando a bola se aproximar do Alisson. Mas é início, 5 minutos, os times vão tentando se impor um sobre o outro. O jogo Brasil na diagonal aqui sobre o Vinícius Júnior foi a melhor solução até agora. Vem na frente, Brozovic aperta, ganha, Casimiro, Brozovic também insiste, leva a jogada, Modric de primeira, chegou no perigoso Passalic, vai para a inversão, a bola chega agora na Sousa, é um jogo de altíssimo nível, vem, Militão para ganhar por baixo, já se manda o Richarlison, pediu na frente, Kovacic, os caras jogam bola, hein, os caras jogam bola, vem o Sousa, apertou Militão. Não houve nada, essa bola vai ser da seleção brasileira. Vamos ver se o Danilo consegue chegar. Fica com a arremesso lateral por aqui. O Luiz vai prestar um gesto pro... Por que ele faz isso? Porque o Pasalic, ele vai jogar pela direita, mas ele vai jogar mais pelo meio. Ele liberar espaço nas costas dele, onde o Vini pode aproveitar muito, como já aproveitou naqueles lançamentos longos. O Brasil vai ter que explorar esse lado direito da defesa da Croácia, que pode aparecer espaço nas costas do lateral. Kovacic, aqui o Sousa. É jogo de alto nível, esse é um dos grandes zagueiros da Copa do Mundo, Gvardiol, jogando com máscara porque sofreu um contato com o companheiro de time, Orbán. No mês passado, fraturou o nariz. Está jogando com aquela máscara do Batman. Exato. Ô, Brian. Vou te falar, Luiz. Ah. Os caras com a bola. Eles têm qualidade. Já era esperado, né, que eles iam querer ter a bola, mas... E o Neymar cumprindo ali uma função, acompanhando o Brozovic. Passa Lich, Luka Modric, em lançamento, bola boa, Juranovic já domina, coloca no terreno, olha pra grande área, vem fatiada do outro lado, tem que tomar cuidado, Perisic, ganha bem, Militão, falta nele. Ali o Neymar e o Brozovic, acho que é um caso de preocupação dupla, né? O Neymar não deixa o Brozovic jogar, o Brozovic não deixa o Neymar jogar. Acho que vai ficar quem vai levar melhor ali nesse duelo. Mas esse início, Luiz, foi o que você tinha comentado antecipado. Legal, a gente quer a bola. Legal a gente olhar para a Croácia como adversário mais fraco, mas eles gostam da bola. E a arma principal deles é justamente ter essa da bola. Seleção brasileira. O Brasil não agrida eles. E a torcida brasileira segue fazendo a festa. O Brasil está na 17ª participação na fase quartas de final. Como a gente lembrou no nosso pré-jogo, em mata-mata, né? Jogo decisivo, é a 14ª participação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo. Essas horas contra a Coreia está 2-0. É outro jogo, é outro desafio. E vem aqui o Neymar. Pela primeira vez tocando na bola no jogo. Já parte para cima do Neymar. Vinícius! Subiu pra cima, não, professor? Ei, não vou seguir. Que isso? Nossa, não, vai. Juranovic. Deixou o Neymar pra trás. Vai, sempre procura mais referência. Modric mandou mal. Pegou. Gafinha. Não dominou legal. Falta, não tem falta. Falta de Kovacic. Também se enfrentaram nos gramados da Inglaterra quando era do Leeds. Hoje do Barcelona, ou Rafinha? Tá valendo mão, valendo porrada. Amarelo não sobe, né? Ninguém... Tentar ficar um pouco aí em cima agora o Brasil, trocar passes, porque aí é a nossa força. Mas perceba, a partir do momento que a bola chega aí, olha quantos jogadores croatas. Eles não vão também deixar o Brasil dominar o tempo inteiro, né? Paciência, são 8 minutos, o jogo vai começar a abrir. A energia é total ainda com 8 minutos, então o jogo é o que a gente esperava. Olha o Perisic levantando essa bola para a grande área. Chega do outro lado com o Danilo. O Brasil controla mais uma vez a posse. Danilo para Vini. Hoje não tem nome de referência na grande área da seleção da Croácia. Foi a escolha desse lado com o Dalit, colocando o Kramaric de maior mobilidade. O camisa número 9 do Hoffenheim. Vem aqui Marquinhos. Aí a subida do Militão. Zagueiro, lateral do Real Madrid. Se o Brasil conseguir dar ex-campeão, Vinha, acabou. Bola chega Thiago Silva. Você que está chegando agora a nossa transmissão, meu muito obrigado. Já pode pegar o link aí e chamar todo mundo, hein? Vamos ver o Neymar. Vamos ver o Neymar. Pro Vini. Boa bola, Vinícius. Vai, invadiu. Vai, aí tocou mal. Chegou a marcação. E o Modric tenta o rebote. Só que fica com ela Lucas Paquetá. Rafinha. Tem três homens na grande área. Rafinha. Balança. Traz da canhota. Puxa pro fundo. Essa bola não saiu. Saiu sim. É tiro de meta. Lado esquerdo aqui tá bom, né? Tá, acho que o Vinícius ia bater essa bola. Cinco. Tá ganhando confiança, já chutou uma bola pro gol. Achei que agora ele tava em velocidade. Ele quis aproximar mais do gol, talvez, né? Mas é assim, o Neymar já caiu duas vezes pelo lado esquerdo pra fugir dessa marcação, porque o meio croata com três jogadores sempre vai ter muita gente ali. Então esse lado esquerdo junto com o Vinícius, o Brasil pode tirar proveito aí. E aquela primeira alternativa da Croácia é o passe, não teve o passe, veio para a bola longa. Passanic ganhou. Sempre são jogadores altos, né? Não, porque o Passanic tem 1,89, o Perisic 1,87, só o Kramaric não é alto. E por isso, justamente pela altura do Passanic, todos os tiros de meta vão para o lado direito, né? Para ele ganhar essa bola em cima do Danilo, ou pelo menos para tentar. É quartas de final, não tem jogo fácil. Vamos ver essa bola longa de novo, entrou! E aí o Neymar tocou de cabeça pra ninguém. A gente vê aí a posse de bola muito dividida ainda. Lá do outro lado é o Gary Persuay, da Inglaterra, que acabou sinalizando essa posição de impedimento. Cadê a linha? Calma, o Eris. 4 milhões e meio de aparelhos conectados. Vamos pro recorde? Vamos pro recorde, chama geral. Recorde, né? São 6 milhões. São, né? Quase 6 milhões. 5 milhões 901. É, chama a galera. É, já eu volto. Era bem geral. Já. Balançou. Sai do meio. Sai do meio. Sai do meio. Valeu. Jogo do Brasil? Esqueceu, foi? Poxa, eu acho que quem esqueceu foi você. Como assim? O jogo do Brasil já passou faz tempo. Para de inventar mentira. Eu não tô inventando nada, não. Quem mandou você dormir demais? Você perdeu o jogo. Não, não pode ser. Desliga esse videogame. Coloca no canal de jogo. Ah, vai encher o saco de outro. Eu vou falar pra mãe. O que tá acontecendo aqui? Ô, mãe, o Tutuzinho não quer desligar o videogame pra gente assistir o jogo. Que jogo? O jogo do Brasil. O jogo do Brasil já passou. Te falei? Não, mãe. Como assim já passou? Eu até coloquei minha roupa pra assistir o jogo. É bom que você já fica pronto pro próximo jogo. Isso é sério? É sim. Por que que a senhora não me acordou? Ah, eu tentei. Adorei, viu, Tutu? Tem jogadores altos, Lobre 1,88, Guivardião 1,85, Passanit 1,89, vem bola fechada, Richarlison tá lá pra fazer o corte. Olha lá, Brasil. E aí o Brasil já vem pra aquela pressão, né? Subiu o Rafinha, mas olha a liberdade pro Kovacic. Tá na frente a Perisic, cadê o Alisson? Vai cadê o Alisson? Mais. Marquinhos protegendo aí, Alisson. Falta era para HD. Quando o Modric chegou na área, cruzamento, segunda trave, Militão! Devolve essa bola para dentro da grande área. Tirou Danilo, chega Richard, chega Neymar. Vamos, Neymar, evitou a saída. Vai, Neymar. E essa posse de bola do Brasil! Vamos ter essa bola, pô. Vamos ficar com ela um pouquinho, Luiz. Principalmente. De ataque. Isso é tentando sair jogando, não tá conseguindo. A briga do meio, a gente não tá conseguindo impor o jogo no meio ainda. Estou levando melhor. Essa bola está um pouco do pé do Casemiro ali. Eu acho que ele até. A galera também no FIFA Plus acompanhando a nossa transmissão, mas tarde vai ter ao vivo lá, é Argentina e Holanda, para a galera curtir. Vem aqui o Danilo, bola pro Casimiro, lançamento para ninguém. E aqui o Chitinho, diga André. Então, quando ele sentiu o incômodo, mas está tudo bem com ele, o Daniel Alves veio fazer esse aquecimento. A questão de Fred e Bruno Guimarães foi isolado, né? Esse chamado foi isolado e o Kleber Xavier e o Tite conversando a todo momento. Me parece algo de posicionamento. Importante aí o esclarecimento então do André Hernan. Numa situação dessa deve vir o Daniel Alves. Kramaric. Chegou o Marquinhos para controlar. Danilo, bola para o Thiago Silva. Olha como a Croácia está muito bem posicionada. É uma seleção que está na sua sexta Copa do Mundo. Como eu falei, desde que jogou as eliminatórias, a partir da Copa de 98 para a Copa de 98, disputou todas, exceção da Copa de 2010. Danilo ali, por que ele não abre um pouco mais? É, o Neymar estava lá no lugar antes. Vai, Ligia, desculpa te cortar. Ele joga por dentro do Danilo, né? Às vezes ele antecipa, diminui um pouco a amplitude, né? E aí o Brasil vai girando de um lado para o outro. Chega no Rafinha. Neymar, bola para o Vinícius. Tem um na marcação e outros dois na cobertura. E por isso ele volta para Neymar. Dá uma travada, segura, espera o contato. A bola vem no Thiago Silva. A seleção da Croácia fez 9 confrontos eliminatórios e copas. Só perdeu 2. Erro de passe, erro de passe do Neymar. Passa Lich. Só perdeu para a França em jogos eliminatórios em Copas do Mundo a seleção da Croácia. Semifinal de 98 e a final de 2018. Seleção acostumada a jogos de mata-mata. Tem aqui o Marquinhos. Inconscientes, ó. Não dá para marcar, eles vão voltar, não vão gastar energia. O Modric sempre tentando tirar espaço pro Casemiro, e o lado melhor nosso é esse aqui. E vem o Vinícius de 3 dedos pra área. Não. Tira Guimardiol, rebote do Paquetá, na qualidade domina, toca o Raiorê com ele, Sousa. Melhor pro lateral do Stuttgart da Alemanha, esse aquele lateral, só ainda é brasileiro. Eu gosto desse Lileu e Bobuari, não para não. Tem bola na frente pro Richarlison na área. Ele, Guimardiol. Melhor para o Brozovic. Veio a dobra, né? Um no corpo, o outro na frente. Olha a liberdade que tem aqui o Luka Modric, hein? Esse é o cara que não pode ter espaço. Ele contra o Casemiro, ele vai levando. Modric. Bola para o Pasalic. Se manda Juranovic. A Croácia ataca. Não tem medo da seleção brasileira. Juranovic. Vem atrás. Aí volta para o controle, né? Volta para o controle. Chegando por aqui, Kramaric. Abriu para o pé direito, Kramaric. Bateu em cima do Paquetá. Aí chega Brozovic para ganhar. Guimardiol e Jackson na corrida. Impressiona a vitalidade do Modric. Essa máscara aí. 37 anos. Tá louco. Pô, chance contra-ataque. A torcida se animou, né? Ele passou ali pelo Casemiro, que não deu tanto combate assim, mas também ficou de lado. Foi embora, filho. Essa primeira linha aí, o Brasil tá demorando um pouquinho a encaixar. O Neymar tá mais na frente. Às vezes ele tem que voltar. Quando o Richarlison voltou, ajudou um pouco. Essa bola aí, ele tem que participar como se fosse um meio campo. Mas... vamos ver esse lançamento. Chegou no peito por aqui, Militão. Galera avisou, ladrão. Ele tocou pro Paquetá. Simbora, Danilo. A seleção brasileira vai dividindo a posse de bola. A Croácia joga, quer o jogo, tem qualidade. É jogo dificílimo para o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo. Thiago Silva. Me arrisco a dizer que desde que o Tite encontrou esse esquema com os 4 homens de frente, com o Paquetá como segundo homem, Beltrão, é o jogo mais difícil que ele enfrentou, adversário de maior qualidade. O jogo está bem dividido. Vamos ver aqui o Neymar, deu na frente para ele, para o Vinícius, chamando o jogo. Vinícius vai para cima, Vini, chegou na área, brecou, contra 2 na frente, Richarlison está vendo, Vinícius travado. E é o Vini, hein? É sempre com ele. Neymar pediu. Recebeu o Neymar. Travou contra o Modric. Limpou o Neymar. Tá na área. Neymar! Livakovic defende. Vamos, é isso aí. Vamos lá. Chega o Brasil. Agora o Vini falou. Desculpa, claro. Por favor. Eu só vou falar uma frase. Tem que ter mais Neymar. Tem que ter mais Neymar. Essa tabela que você falou, Cazé. Linda, né? O Richarlison fez o pivô. Não pegou muito o zagueiro que tira, né? Ela bate no guarda. Tá vendo um meio muito forte, né? A bloqueador na divisão de guardião. Tá sempre se posicionando. Esse é o jogo do Brasil. Perdeu, retomou. E o Neymar pro Vini não chega. Mas a gente recuperou a bola no campo de ataque. O time todo em cima. O jogo vai ficar assim. Tem hora que o adversário vai ser melhor, Cazé. É normal. É segurar o tempo forte do adversário. Quase, né? Era em cima talvez dele, não? Ou cortar o pé direito pra dominar, ele deixou correr. É fácil. Mas ele tava também no super slow aqui, né? Brasil aperta ali, Ivakovic dá o chutão. Na super cadeira fica tudo super fácil. É. Obrigado, mais de 5 milhões de aparelhos conectados no YouTube. Vamos que vamos. Paquetá, de volta, Neymar, Paquetá. Agora a Croácia vem para o campo defensivo. E o Brasil pode fazer aquele jogo que é confortável para a seleção. Marquinhos. Aí foi desarmado. Perisic, Kovacic. Dominando. Faz a diferença. Kramaric não tem aquela bola esticada deles, entendeu, Luizinho? Eles recuperaram a bola, mas não tem o lançamento que nós temos com o Vinícius, com o Rafinha. Então por isso que a gente pode arriscar e jogar em cima deles. Mas tem qualidade, né? A bola chega no goleiro, ele faz um bom lançamento aqui pro Juranovic, aí a bola volta para Livakovic. E dessa vez ele manda um chutão. Bom lançamento pro Pasalic. Pasalic é duro, viu, irmão? Jogador da Atalanta. Ele ganha, viu? Ele ganha essa bola no ar. E sabe jogar com a bola no pé também, não é só um cara alto, né? É um meio campista, né? Então ele tá ali para tentar dar mais posse de bola e dar mais controle pro time da Croácia. Mas é importante, Luiz. O Danilo tá por dentro, porque o Brasil faz um 3-2-4-1. E aí, com o Danilo fazendo essa volância com o Casemiro, ele naturalmente empurra o Neymar e o Paquetá para jogar mais perto da área, que é onde eles jogam melhor. Só que no início do jogo, a Croácia estava fechando muito esses espaços. Então o Neymar vinha buscar lá atrás. Agora a gente não vai nem vendo o Neymar mais. Por quê? Estou conseguindo pelas laterais encontrar um pouco mais de espaço. Lançamento para a área. Ai. Tirou o Lobren. A bola tá viva. É do Richarlison. Chamou no peito. Que qualidade. Ai. Casemiro! Ai. Bom desvio! Bom desvio, escanteio para o Brasil! Que recurso do Richarlison, tá? Buscando essa bola aqui na caixa já. E a canhota? Matou ela já. Chame a MR que a bola morreu. Vem cobrança de escanteio. Brasil, vamos embora, com o Thiago Silva na área. Com o Marquinhos, os dois com 1,83m. Com o Casemiro de 1,85m lá dentro. Com o Richarlison também por lá. Capricha, Rafinha. Vem de pé na canta, levantou. Fez o corte à zaga na chegada ali do Marquinhos. Aí tem falta do Paquetá. Aquela falta que tem que ser feita, segue, né? Segue o jogo. E não levou o cartão, tá tudo tá bem. Coisa linda. Quando a Croácia deixou o Brasil jogar no campo de ataque, o Brasil criou. Quando o Brasil não conseguiu recuperar a bola da Croácia, a Croácia também criou. É jogo de Copa, é jogo de alto nível e vai ficar assim, esperando que o Brasil consiga achar as brechas com o tempo para fazer tabelas, triangulações. O lado esquerdo continua melhor. Aí o time brasileiro vai deixando o Lobren carregar. A bola volta para o zagueirão. Ó. Durante muitos anos foi zagueiro do Liverpool. Hoje o Lobren está no Zenit, está na Rússia. Brozovic. Outra pegada do Paquetá ali. Kovacic vai pro lançamento. E que bola, hein? Pro Juranovic. Ele ajeitou na cabeça, botou na frente com ele o Danilo. A bola ficou dividida. Ele subiu demais o pé. O juizão pegou a falta e vai mostrar o cartão amarelo. Achei bola, hein? Eu não sei se pegou a bola, pegou, mas a perna foi lá no alto. Vamos ver de novo. É, hein? Prudente, né? Ele foi imprudente. Ele toca a bola. O Luiz falou certo, ele toca a bola. E o croata não foi como o coreano, o croata foi malandro também, né? Foi. Se mandou, né? E a torcida brasileira demonstra todo o seu carinho a Michael Oliver. Foi uma falta dura, foi fora do tom do jogo. Ai, cara, não sei nem se tocou na cabeça se lança coisa. Eles querem pressionar o quarto árbitro? É, foi todo mundo ali, todo mundo se levantou. Tem cobrança de falta, tá aí, é muito perigosa a posse de bola para a seleção croata. Se o Danilo foi expulso nesse lance? Não, expulsão não. Aí expulsão a gente fecha não. Live não, aqui. Não. Se tivesse tocado a sala na cabeça, mas eles só querem pressionar o quarto árbitro para quê? Para pressionar. Fecha a live. Não, fecha jamais. Vem Luka Modric, vem Modric pro levantamento na área. Do que viu lá dentro o Modric. Camisa 10, levantou. E o rebote Danilo. Falta em cima do Neymar. 25 minutos, mais mais de 5 milhões e 200 mil aparelhos conectados. Chama geral, hein? Manda no grupo. Pode chamar todo mundo, como a torcida vai se empolgando lá. É o super-homem da torcida brasileira. É o Super Brasil. É o Super Brasil. Tá mais duro do que você imaginava, Beltrão? Não, Luiz, acho que o jogo era por aí mesmo. É uma seleção de muita qualidade, muita experiência, com característica de jogo que transforma o jogo num jogo difícil, né? Uma seleção também gosta de ter posse de bola e também tem consegue, né, ter a posse de bola. A gente tá vendo aqui o tempo de recuperação de bola de cada time no Brasil, 18 segundos, por essa 23, né? Então, enfim, um jogo muito equilibrado, cara. Eu já tava esperando, um jogo lá em casa, muita bola em disputa. Era por aí, né? Thiago Silva, Marquinhos. O que pode estar me surpreendendo um pouco, Luiz, é que eu tô vendo aqui, a Croácia ataca muito pelo lado direito, sendo que a maior oportunidade desse time tá no lado esquerdo. Então, não sei se é para tentar atrair para o lado direito e mudar para o esquerdo. Não sei. Olha o Vini. Aí não deu certo o drible do Vinícius Júnior, mas tem que continuar tentando. Tá jogando muito o Vini. Apertou bem agora. Chega Brozovic. Ganha no alto. Danilo. Dá uma chicotada nela. Juranovic. Danilo. Ganha mais uma. Perde na sequência. Passa a Nietzsche. Danilo. Tem que tomar cuidado, Danilo. Isso. Foi bem ali o Casemiro. Essa bola não saiu. Ei, Marquinhos, vem Casemiro, a sobra é da seleção, com o Thiago Silva. O que eu sinto, sim, é que eles estão pressionando a gente melhor. Isso que a gente fez agora, por exemplo, tem que se repetir mais vezes, eu sei que cansa, né? É agora, Neymar, faz o giro, vem na bola o Kovacic, a sobra é de Luka Modric, passa ali. E você vê pressões aplicadas, exatamente isso que você falou, traduzido em números. Kovacic, Brozovic e Modric, os três aí que mais aplicaram pressão. A gente tem contato na FIFA. Falou, dona FIFA trouxe o dado para tem que pressionar mais, cara. Tem que também, assim, importunar, né? Brozovic mandou no veneno, domina a Rafinha. E aí tem falta, foi juiz. Duas e o cartão? Duas e o cartão? E o cartão? Vai deixar? Cadê o seu queixo, professor? Cadê o cartão? Cadê o seu queixo, meu camarada? Pô, não tá esperando por essa não, mano. Falta pra seleção brasileira. Foi uma falta mais forte aí, Brozovic e o Vini. Essa é a experiência do Brozovic também, né? Aí é um cara de 30 anos, outro de 22. Foi na rataria do futebol ali o Brozovic. Neymar e Rafinha na bola. Aí é pra levantar na grande área. O Brasil já manda 7 jogadores lá pra dentro. Neymar vem pra jogadinha ensaiada. Lançamento pro Casemiro, mandou. Fez o corte Guardiol. Thiago Silva, é hora de recomeçar, manda lá atrás pro Danilo, Danilo acelera, bola pro Casemiro, no domínio brigou também, a seleção brasileira com o Casemiro para ficar com ela, aí o Paquetá, dá no Rafinha, tá aqui por conta da bola parada, né, tá deslocado agora o Rafinha nesse ataque, Paquetá, boa bola pro Danilo, aqui o Militão. Vem cruzamento pra área, a raspada de cabeça. E aí tem que tomar cuidado, o Brasil tá meio desarrumado lá atrás. É, mas eles estão todos atrás também, Luizinho. Tem que tentar recuperar essa bola, como falou o Cazé aí. Porque se furar essa pressão, acontece isso. E Juranovic, ele tá se mandando o jogo todo. E Juranovic, vai pra inversão. Que bola, hein? Pra achar o Perisic. Tá meio sumido no jogo, mas é muito perigoso. Perisic Militão, ele abriu o Perisic. Todas assim. Todas assim. Olha, eu vou ser sincero, você perguntou pro Beltrão. Você estava achando o jogo mais duro do que ele imaginava. Ele falou que não. Mas dava um jogo duro mesmo. Eu que sou um cara menos estudioso, eu que sou um cara mais torcedor, né? Menos. Mas a melhor jogada foi a nossa ainda. A tabela do Vinícius com o Richarlison, faltou a conclusão. A gente se aproximou mais, mesmo não sendo tão claro. Mas é equilibrado por quê, Cazé? O Neymar está jogando mais como atacante. Sem a bola, ele tem que ajudar um pouquinho mais o Casemiro e o Paquetá. Para que a gente não perca esse meio. E ter essa pressão que ele falou, né? Exato. Paquetá, bola com o Danilo. Richarlison, é o melhor do Neymar, fazendo aqui o cartão. E cadê o cartão, professor? Grande drible do Neymar. Com a caneta, tá? Inclusive aqui. É marca registrada essa canetinha dele, inclusive, ó, tá bom? Ó, repara. Tá tudo. Não vê que não tem. Foi caneta pra mim. Tá bom, Brozovic, cartão amarelo pra ele. É, bateu, só que não deixaram, né? Direto, não deixaram. Teve o cartão, tem aquela paralisação. Já estão discutindo com alguém, o Perisic quer do mesmo time que ele vai lá fazer um carinho. O que houve? Sai fora, irmão. O Richarlison fez o sinal de cotovelo, tá? Aí o cartão pra Marcelo Brozovic. Que eu fui pesquisar ontem, né? O time que ele vai lá fazer. Cartão amarelo pra quem? Cartão. Richarlison fez o sinal de cotovelo, tá? Cartão amarelo pro Brozovic. Aperta o Brasil Sousa no meio de dois, o Guivardiol pra levar, hein? E aí o Guivardiol, ele gosta de se mandar, hein? É um zagueiro que, quando rouba, muitas vezes se manda pro ataque. O Nayoro jogou na lateral esquerda. Nayoro jogou na lateral esquerda e também faz essa função do Guardiol. O juiz, ele é o que você falou, nesse momento sentiu o feeling ali e saiu entrou no ataque. É jogo duríssimo! Copa do Mundo! Mais de 5 milhões, 300 mil aparelhos. Olha isso, olha isso. Essa função do Guardiol é o que você falou. É um zagueiro que, quando rouba, muitas vezes se manda pro ataque. Nayoro jogou. Se manda o Juranovic é um absurdo. O que tem de liberdade. A bola vai chegar pra ele de novo. Aí Juranovic pediu do outro lado, Perisic, a bola vem pra ele. Alisson! Alisson, faz comigo, não. Do Rafinha, hein? Não faz comigo, não. Tá da balançada ali. Militão. A bola fica de graça pra Croácia de novo. Sousa, Kramaric, Brozovic. É aí que tá faltando um do meio. Agora o Richarlison tá tentando compensar ali. Modric, passa Lic. Quase 33 minutos. Vem o Luka Modric. Tá na frente, passa Lic contra o Marquinhos. Modric. É muita qualidade lá de lá, hein? Trocando passes. Emmanuel também fazendo pressão aqui, mas o Kovacic na frente, bem o Militão, aperta Kramaric, a sobra brasileira, vem com o Richarlison, já perde de novo pro Kovacic. Ah, não. Guardiol. Não, Guardiol. Agora sobe. Tem que subir o time agora. Bola recuada pro goleiro. Juranovic, olha. Vou falar um negócio, hein. A Croácia... É um controle técnico, mas não próximo do nosso gol também. O Alisson não fez nenhuma queda. Não próximo do tá dando trabalho. Eles estão também gastando energia. A gente não encaixou a marcação ainda. O lateral tá passando. Na primeira que o Vinícius, a gente recuperar e achar o Vinícius nas costas dele, ele vai também pensar duas vezes se ele vai passar. É jogo grande. Se a gente esperava isso, ninguém pode cometer um erro grave, porque aí o adversário aproveita. E até agora... Eu não acho que a Croácia esteja melhor, mas qualidade técnica com a bola eles têm também, né? É um time que não sente o momento. E hoje, além de Brasil e Croácia, tem Argentina e Holanda, e você vai poder ver ao vivo com imagens do FIFA Plus. É uma seleção que é atual vice-campeã do mundo, uma seleção com jogadores de qualidade, jogadores que estão em grandes times do futebol europeu. E a seleção brasileira vai encontrando dificuldades nessa quarta de final. 34 minutos, até agora nenhuma grande chance para os dois lados, né? Mas o controle da bola é da Croácia, que vem novamente com o Luka Modric. Vai girando, com paciência. A Croácia falava-se muito, vamos apertar agora. Modric apertado, errou, né? Mas chegou no Sousa, falava-se muito em... Quanto mais tempo o jogo em 0-0... pior para a seleção brasileira, mais elevada ficaria com o favoritismo. Vamos ver como é que a seleção vai reagir a esse longo período de 0-0 no primeiro jogo da seleção. 0-0 no primeiro tempo, depois o Brasil venceu a Sérvia. No segundo jogo, 0-0 contra a Suíça. E o Brasil depois venceu a partida, vem lançamento, Guardiol de cabeça. Juranovic está na área, aperta Vini. Dá um chutão pela linha de lado, Juranovic. Eu posso ter equivocado, mas não é o Vini. É nosso. Marquinhos. Paquetá. Tá aqui o Marquinhos. Lucas Paquetá. Você vê a posse de bola igual. 45 para cada lado. 10% em disputa. Empatado. Duríssimo Brasil, jogo contra a Croácia. Paquetá. Danilo. Vem na frente, tem desvio. Brozovic, Neymar, Richarlison na área. Guardiol vem na cobertura, ganha mais uma. E aí o Juranovic sai jogando, bota no fogo. Paquetá apertou, Juizão deu falta. Isso não foi falta, isso é vagabundagem. Isso não foi falta, deu uma frente. Que isso, meu Deus, foi goleiro? E ó, Luizinho. Diga, Ana. Não, só pra falar da cornetinha. Cornetinha de fato tá chamando a atenção. E é da torcida brasileira. Militão e Kramaric, Militão. Em chutão. Richarlison vai brigar. O Vassit chegou na bola. Impressionante, hein? Jogador zaço, cara. Jogador zaço. Só jogou em time grande. Jogador de meio campo completo. Né? Com a bola, qualidade técnica impressionante. Sem a bola, trabalha fisicamente, não para, corre muito. O Brasil está perdendo um pouco esse meio. Não está sendo tão perigoso, porque a Croácia também não aproxima tanto, apesar de já ter rondado a nossa área. O que a gente vê no jogo, Luizinho, nenhuma das duas equipes, nos últimos 20 metros de campo, não estão conseguindo criar. Sousa, Kovacic, lá na frente. Brozovic ganhou, aí tem superioridade, a bola é perigosa. Brozovic. É meta, professor. Meta. É tiro de meta para a seleção brasileira. Falou Juninho. Bora, Brasil. Bola perigosa, não tem para lado nenhum. O primeiro que deixar uma brecha, o primeiro que deixar um espaço, o primeiro que errar uma saída para marcar, vai ser punido, né? A gente fala isso, né? Agora, bola parada, eles vão em cima, Luizinho. Porque é tiro de meta. E aí o Militão. Lançamento, Guardiol, com ele o Richarlison. Guardiol de coxa pra trás, botou no fogo. Que isso? O que é isso? Ué, de coxa pode, gente. Pode, então tá bom. Você vê que até o Livakovic ficou na dúvida, o Guardiol falou pode. Ele ficou fazendo assim com a mão, né? Como que ele diz? Vai, querido? Tá bom, pode. Foi de coxa. Pode. Vem os maçanetes. Bola pro Modric. Ele praticamente não erra, né? A Croácia controla a bola. Tem uma tranquilidade, deu pra ver ali o técnico pedindo calma, né? Aquela hora, calma, vamos segurar. É encaixar o contra-ataque. O primeiro que a gente encaixar, a gente empurra eles pra trás. E pode ser agora, por que não? Por que não agora? Vamos lá, Vinícius. Botou na frente. E Juranovic. Ele já tava na quarta marcha enquanto eles estavam botando a terceira. Mas o domínio do Vini, ele perdeu um pouco o domínio. Danilo, o Brasil tem que ter paciência. É o melhor ataque da história das Copas, o ataque da seleção brasileira. Lembrando a galera, a FIFA Plus está aí para você baixar o app e acompanhar todos os jogos da Copa, inclusive com imagens da Argentina e Holanda daqui a pouco, hein? Vai ser um jogaço. Vai ser um e não paga nada pelo app, hein? É de graça. Rafinha, Danilo, aí o Marquinhos vem aqui do lado esquerdo, Neymar. Tem mais liberdade nesse encaixe de meio do Brasil, é o Danilo. Ele vai vindo. Perfeito, perfeito. E ele chuta bem. Eu queria ver um chutezinho fora da área, de repente. Neymar pro passe lá na frente, chegou a Rafinha. Kovacic brigou. Bora, Brasil. E a sobra de bola mais uma vez da seleção croata. Juranovic. Bola com o Pasalic. Você viu que ele deu com nojo nela. E o Pasalic não controlou. Ela vem cheia de noz moscada. Tu gosta de noz moscada? Ah, é bom. Exagerado está ruim. É, vem Neymar, Casimiro. Chega Éder Militão, quase 40 minutos. Nossa, já. Passa rápido. É mata-mata de Copa, é mata de Copa. Aqui vem Danilo. Marquinhos, é um momento de controle da seleção brasileira. Éder Militão, de volta para Thiago. Do Thiago pro Rafinha. Casimiro, tem muito próximo aqui o Danilo. O Brasil vai da direita pro meio. Pode também virar aqui na esquerda, mas fica frustrado porque a bola não veio. Thiago Silva, Marquinhos, Neymar. Tem um na marcação e outro na sobra. Ele já passa do primeiro. Pasalic. Passa não. Pasalic brigou. Esse calcanhar fazendo a falta. E essa falta para a seleção brasileira. Você esqueceu o cartão de novo? Não é possível, camarada. É o mesmo. Falta para a seleção brasileira. Foi o Brozovic? Foi ele mesmo. Foi o 11. É que, obviamente, no pachequismo essa falta é para amarelo, mas não é para amarelo essa falta. É porque o passarinho já tinha dado de letra ali, né? Olha lá, ele chega atrás. Cara, falta para amarelo, tá? Só que se sobe esse amarelo, é vermelho, aí não vai dar. Até o técnico sabia. E é uma falta perigosíssima para o Brasil. Juninho, direto, levanta, daí você gostava de fazer o quê? Depende da posição da defesa. Se a defesa estiver recuada, dá para fazer um cruzamento chute. Chutamento. Dá para fazer. Semana você faz um gol assim, tá? Um pouquinho mais pra trás. Deu um pouquinho de sorte também. Dá para mirar o gol, sim. Dá para mirar o gol, sim. Mas vamos ver a linha de defesa onde vai ficar. Por que não direto? Por que não na área? Vamos ver a seleção brasileira numa ótima bola parada. E você vê aí o chute mais forte dessa Copa. O Chaves mandou a 121 km por hora. Chance na bola parada. Neymar, Rafinha. Vai Neymar! Gol de Juninho Livakovic, defende! A barreira abriu e aí tinha ali, né? Dois especialistas na bola parada. Tinha o Rival. Três. Tinha o Rivaldo, o Roberto Carlos e até o Jorge KF. Então tinha três especialistas na bola parada ali na imagem. Um pouquinho mais só. Só pouco, né? Vamos em cima aí, ó. É hora de morder. Seleção brasileira vem com o Casemiro pressionando o Luka Modric, que inverte essa bola e vai chegar, hein? Chegou no Sousa. Aí vem Gvardiol. Brasil com mais gente no ataque pressionando. Gvardiol. Sobe. Ele com o pé ruim faz a inversão, chega Juranovic. Lovren. Vem pra bola longa, Pasalic contra o Danilo. Pasalic, Danilo pra trás, mandou mal o Danilo, hein? Kramaric. Brozovic. Seleção brasileira na história das Copas venceu 45 dos 76 jogos contra europeus. Você vê aí que são os croatas que mais recebem bolas entre a linha de meio e a linha de defesa. O Brasil não vem conseguindo trocar passes nessa zona do jogo. 3 contra 2 no meio, muitas vezes. Aí o Paquetá, ele fica correndo para um lado, o Casemiro também. Mas o perigo é longe do gol, né, Luizinho? É. Por enquanto, né? Sousa na frente pro Perisic na área, chega bem, Thiago Silva, antecipação, sai tocando, Paquetá. Ah, vai dar essa falta, né? Ou vai só parar o jogo para atendimento? Falta para a seleção brasileira. Parou o jogo para atendimento, ele deu falta. É que o Thiago Silva caiu no gramado, né? E aí todo mundo levantou a mão como se o Thiago estivesse sentindo. Aí logo na sequência ele levantou e aí agora ele parou o jogo e está decidindo o que vai fazer. Tem que dar espaço aí, Neymar. O Thiago, hein? Na antecipação ali é o Perisic, todo mundo achou que ele ia proteger. Falta, pô. É, teve esse empurrão aqui, teve o contato lá no Paquetá também, tá recuperado o Thiago Silva. E vem bola longa e perigosa as costas da zaga. Kramaric, Thiago Silva, tem que subir a bandeira. Impedimento. Thiago Silva conseguiu se recuperar no lance. Posição subiu a bandeira. A falta de velocidade deles impede que eles criem um pouco mais. Não tava, hein? Militão lá em cima? Também acho que não tava, não. Militão me parecia da condição. Fazer com aça, viu? O que foi, juiz? O Brasil não pode jogar? E o juiz falou, concentra. Aí continua chamando para. Concentra. Porque não dá para cometer erro bobo, não dá para. Mesmo não jogando tão bem, não dá para abrir, se desesperar. Calma, eles também vão cometer erro. Os torcedores da seleção croata são desgraçados disso. Paquetá, vem, dobra na marcação, ganhou o Gvardiol. Vai, teu pegou falta do Richarlison em cima do Brozovic. Está acontecendo o que a gente falou no pré-jogo sobre esse negócio da frustração, né? A Croácia frustrar o Brasil. Eles têm a bola, eles mantêm a posse de bola, eles encaixotam o jogo no meio, eles protegem as duas áreas, né? O Brasil protege a sua, a Croácia protege a sua própria. Só que esse jogo favorece o time que precisa segurar o resultado, né? Que é o time da Croácia. Então a gente tem que lembrar sempre que é o que o Juninho falou, eles não estão levando perigo, o jogo ainda está do nosso jeito. Só que é um pouco frustrante você não ter a bola, né? Ver o time da Croácia trocar passes. Ó, e agora tem espaço porque o Gvardiol se mandou. Casemiro! Era um passe importante esse, hein? Errou Casimiro e agora vem pra cima. Juranovic tem também a Croácia, o contra-ataque. Luka Modric. Juranovic, olha a liberdade que ele tem. Juranovic vem na referência, dominou. Passanit, inverte, parou. Posição de impedimento. Graças a Deus. Falei uma coisa. Cara, que coisa, babado. Pra mim, o destaque do primeiro tempo é o Juranovic, né? Lateral direito da Croácia. Que quando o Pasalic fica aberto, ele faz por dentro esse corredor. Quando o Pasalic está por dentro, ele vai por fora. Apita o árbitro, fim de primeiro tempo no estádio Cidade da Educação. 0 para o Brasil, 0 para a Croácia. Por enquanto, prorrogação na Copa do Mundo, prorrogação. Como tem a troca de camisas, me parece, do Luka Modric e do Casimiro, dois companheiros, agora ex-companheiros, né? Na época de Real Madrid, fizeram história juntos do Real Madrid. E é o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai ver os melhores momentos. Vamos falar bastante desse jogo. Jogo tenso, jogo nervoso. Temos mais 45 minutos. A sensação é que foi melhor para a Croácia no primeiro tempo, porque segurou 0-0. Mas tá tudo igual. Vem aí um grande segundo tempo para você. Copa do Mundo FIFA 2022 no Casimiro. Oferecimento. Estrela Bet. Jogou, brilhou. O jogo já vai começar. Você tem tudo o que precisa para acreditar. A torcida chegou sem avisar? Ô, oh, iFood, patrocina o Maczinho aí. iFood! E volta já para o segundo tempo.